se tem corações de todos os tipos. Alguns intensos demais e outros sem juízo. Alguns com medo de amar, outros donos da razão, bem pé no chão. Alguns que nunca conseguiram me dizer adeus. Outros intensos demais, mas não me entendeu. E hoje é só um que eu quero chamar de meu. Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções, mas nada comparado a você. Amores, pra dar certo aqui com você hoje. Quer saber a real? Eu achei meu destino final. E essa música é pro meu amigo Lucas e pra minha amiga Irlen, Turbo Network, casal lindo demais. Alguns que nunca conseguiram me dizer adeus. Outros que eu amei demais, não me entendeu. E hoje é só um, só um, eu quero chamar de meu. Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções, mas nada comparado a você. Muitos amores pra dar certo aqui com você hoje. Quer saber a real? Eu achei meu destino final. Oh, oh, oh, oh. Quer saber a real? Quer saber a real? Eu achei meu destino final.